vai, desfaz a esperança da vida. Desencanto se fez, a criança cresceu. Mas não se trai, reforça a confiança perdida. O amor é talvez o encanto que não pereceu. O amor é o encontro do viver, sem mistério, sem temor. Viver é dedicar esse amor. É, o tempo vai, refaça a esperança da vida. Novo encanto se fez, a criança viveu outra vez. O amor é o encontro do viver, sem mistério, sem temor. Viver é dedicar esse amor. É, o tempo vai, refaz a esperança da vida. Novo encanto se fez, a criança viveu outra vez.